Em Coruj e no resto do país estão a ser recolhidas assinaturas para a criação de um novo partido político. Partido República e Cidadania pretende envolver os cidadãos no exercício de um direito de cidadania através da procura de soluções construídas coletivamente e na gestão da coisa pública de forma transparente. O Partido República e Cidadania surge na vontade de manter ativo o espírito e os princípios da candidatura de Manuela Magno às presidenciais de 2006. Olha, a ideia de criar o partido vem da minha candidatura presidencial nas últimas eleições. Portanto, eu, como sabe, fui uma pré-candidata às eleições presidenciais. Nessa altura houve um movimento alargadíssimo de cidadãos que apoiaram esse meu projeto. A seguir às eleições, acontece que criámos o movimento de Afirmação de Cidadania e, com o decorrer do tempo, foi consensual que gostaríamos de intervir mais ativamente na vida política. Aliás, a Constituição da República Portuguesa diz claramente que a organização política se faz através dos partidos políticos. E, enfim, numa certa reflexão no tal grupo de pessoas que, mesmo depois da candidatura, continuaram ligados ao movimento de cidadania, entendemos que seria adequado a uma intervenção mais concreta a constituição de um partido político. Sei que andam a recolher assinaturas do cidadão para, naturalmente, criar este partido República e Cidadania. Exatamente. Em Coruj, já há também algum movimento nesse sentido? Em Coruj há imensa gente nessa zona, porque temos um dos nossos, enfim, membros fundadores deste futuro partido, que é dessa região, o nosso amigo António Ferreira, e sei que há imensa gente nessa zona. Já agora aproveitava a oportunidade para, no fundo, informar, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem estas coisas, como é que se cria um partido, como é que não se cria. Bom, é um direito de qualquer cidadão participar num partido ou tentar criar um. E nós, para o fazermos, precisamos de angariar 7.500 assinaturas, que a única coisa que permitem é registar o partido no Tribunal Constitucional. Mas as pessoas, ao assinarem, não se estão a comprometer de modo nenhum, nem a aderir a nenhum movimento à partida. Estão, pura e simplesmente, a permitir que um grupo de cidadãos, os fundadores deste novo movimento político, possam registar formalmente o partido no Tribunal Constitucional. E é essa fase em que estamos neste momento, que é de terminar a recolha das assinaturas. Posso dizer que já passámos mais de meio dos 7.500, mas faltam ainda algumas. E também, se me permite, eu diria que está a ser um bocadinho mais lento do que nós gostaríamos, porque, compreensivelmente, as pessoas estão muito desacreditadas dos partidos políticos e de alguns políticos. E então, quando nós abordamos as pessoas, a primeira reação é um pouco negativa. Outro partido político. Bom, mas é preciso é perceber que, felizmente, nem todos somos iguais, nem para o bem, nem para o mal. E que, neste momento, nós entendemos que é muito importante aparecer uma força política, partidária, com pessoas que nunca estiveram ligadas aos movimentos políticos, mas que toda a vida se preocuparam com a gestão da coisa pública e da cidadania. O que é isto da cidadania? É a participação informada dos cidadãos. E é isso que nós estamos a tentar fazer, criar um partido que está mesmo aberto a qualquer cidadão que queira dar a sua opinião, que queira vir participar nos debates, que queira trabalhar para, de facto, construirmos um movimento que seja transparente, que seja verdadeiramente aberto e que se comprometa com a Constituição da República Portuguesa, porque a nossa Constituição tem lá os princípios fundamentais com os quais nós estamos totalmente de acordo, da organização social, cultural, política. São necessárias 7.500 assinaturas e Manuela Magno não tem dúvidas que o objetivo vai ser alcançado. Ai, mas sem dúvida nenhuma. A isso não tenho a menor dúvida. O que nós gostaríamos era de ter o partido constituído até ao fim do ano. Neste momento, a menos que as pessoas que nos estão a ouvir, por exemplo, se mobilizassem, nós temos um site, portanto, desde que digitem República e Cidadania, vão ter o nosso site, e nesse site é possível imprimir a folha para assinar, em cada folha é possível 3 pessoas assinarem. É muito simples, é só o nome, a assinatura como no BI, os dados do BI e o número de eleitor. E, portanto, enviarem por correio, está tudo muito bem explicado. Portanto, se as pessoas aderirem, efetivamente, e disserem vamos dar a oportunidade, vamos lá ver quem são estas pessoas, vamos dar esta chance, aí tudo é possível. Portanto, eu tenho a certeza que nós vamos conseguir. Exatamente quando, isso vai depender também do nosso esforço, mas também da adesão das pessoas. Mas que vamos conseguir, aí vamos, sem dúvida. Naturalmente, 2009, 3 atos eleitorais, já há perspectiva de o Partido República e Cidadania concorrer a esses 3 atos eleitorais? Há, com certeza, a um deles. Nós já fizemos os nossos debates e tirámos as nossas conclusões e, estando nós a menos de um ano das eleições e, obviamente, na perspectiva de que iremos registar o nosso partido provavelmente até ao final de janeiro, temos que ser realistas e, dentro de um grande idealismo que temos, mas somos realistas e conscientes, portanto, as únicas eleições a que nos iremos candidatar será às legislativas. Neste primeiro ano, não iremos candidatar-nos nem às autárquicas, nem às europeias. Manuela Magno adiantou a diferença entre o Partido República e Cidadania e os restantes partidos políticos. Ouça, o que este partido tem de diferente, isso é sempre uma pergunta muito diferente, porque quando difícil de responder, porque tudo fica pelas palavras. Hoje em dia, há outros 2 novos partidos que foram recentemente criados e basicamente dizemos todos o mesmo. O que eu acredito que seja a nossa diferença é este acreditar que na Constituição da República Portuguesa estão, efetivamente, as respostas. Se a Constituição da República Portuguesa fosse cumprida, metade dos nossos problemas estaria em vias de se resolver. Temos que perceber que a situação é difícil, que há imensos erros gravíssimos que se foram acumulando ao longo dos anos. Basta ver, efetivamente, o que se tem passado agora, mesmo recentemente, com a questão da banca, com a questão dos apoios a bancos privados, que no fundo, nomeadamente o BPP, que é um banco para gerir grandes fortunas e que agora é o dinheiro dos contribuintes que dá garantias. No fundo, há tanta coisa que está mal. E o que nós dizemos é, nós, o Partido República e Cidadania, só por si não vai, obviamente, revolucionar seja o que for de um dia para o outro. O que nós pretendemos ser é um partido de cidadãos que, no fundo, acreditam que, pensando pela sua cabeça coletivamente com os outros, vão poder contribuir para estimular as pessoas a participarem. Nós entendemos que é absolutamente fundamental diminuir a abstenção. As pessoas, nas últimas eleições, nas variadas últimas eleições, a abstenção tem crescido. E nós entendemos que é gravíssimo esse desligar das pessoas, que nós entendemos. As pessoas estão desiludidas, as pessoas estão cansadas. O que nós dizemos é, nós vamos tentar, pela nossa atitude, pelas nossas propostas, que vamos querer construir com as pessoas que queiram juntar-se a nós, vamos, uma coisa nós garantimos, vamos ser verdadeiros, vamos ser transparentes. E vamos contribuir com o nosso trabalho, com as nossas ideias, com o nosso entusiasmo, para que, efetivamente, as pessoas participem mais. Por isso nós nos chamamos Partido República, que quer dizer a coisa pública, e Cidadania, que quer dizer a participação dos cidadãos. E, nesse sentido, acreditamos que a nossa diferença é uma diferença à partida de filosofia. Nós acreditamos verdadeiramente que é com as pessoas, envolvendo as pessoas, que temos que dar uma volta muito séria ao nosso estado de coisas neste momento, a nível da política, da economia, da justiça, da educação. Em 2009, nas autárquicas, não está posta de parte uma lista para concorrer em Coruche. Ouça, eu há pouco disse-lhe que a nossa ideia seria concorrer apenas às legislativas. Isto, do ponto de vista, à partida, hoje, que ainda não somos partido. Obviamente que se as coisas corressem de tal modo que no final de janeiro o partido estava constituído, que havia um incremento a nível das pessoas que trabalham, porque há imensas pessoas simpatizantes, mas nós, daqui também faço um apelo, é preciso que as pessoas passem à ação, não só com a sua assinatura, mas com algum do seu tempo, alguma da sua disponibilidade. Portanto, eu não digo que é impossível, eu digo que à partida Não será essa a prioridade, mas obviamente que veríamos com muito bons olhos aparecer listas, não só em Corus, mas se outros cidadãos noutras localidades se identificassem com o nosso projeto e nos propusessem, do ponto de vista da participação, criar listas, inclusive até como independentes com o nosso apoio. Como sabe, é possível a constituição de listas de independentes às autárquicas. Ou seja, nós estaremos completamente ao lado das pessoas que queiram, de uma forma honesta, transparente, empenhada, autêntica, participar ativamente na política nacional. Portanto, não recusamos de modo nenhum a possibilidade de concorrer às autárquicas em algumas localidades. Embora, vou repetir, porque talvez isso seja um bocadinho a nossa diferença, temos que ser realistas. Ainda somos relativamente desconhecidos e, portanto, não sabemos se isso vai ser possível. Mas, se for possível, estaremos cá para apoiar. Para Manuela Magno, os jovens têm aderido a este novo partido? Olha, ao contrário do que muitas vozes, enfim, se levantam dizendo que os jovens isto, que os jovens aquilo, que os jovens... É na camada jovem que nós temos encontrado a maior abertura, sabe? A maior vontade de dizer: ah, de facto a gente não vos conhece, mas por que não? Por que não? Por que não criar qualquer coisa nova e diferente? Portanto, eu, obviamente, não só porque sou professora e toda a minha vida tenho contactado com jovens, porque isto de ser professor é interessante. Nós envelhecemos, mas o nosso público-alvo mantém a mesma idade. Temos relativamente as mesmas faixas etárias à nossa frente. E, obviamente, que eu não é só acreditar, como tenho a certeza, que os jovens são... É uma frase um bocadinho feita, mas são, de facto, generosos. Os jovens não têm ainda muitos, enfim, muitos maus hábitos que muitas vezes nós adultos vamos adquirindo e, portanto, obviamente que os jovens, sem os jovens, será impensável. No entanto, é verdade também que há uma faixa etária bastante mais idosa, se quiser, com mais de 60 anos, que há igualmente nessa faixa etária pessoas muito, muito, muito entusiastas e muito ainda idealistas e com uma força que às vezes os mais jovens até ficam impressionados com esses tais mais idosos que não baixam os braços e que continuam a acreditar que é com a participação de todos e dos cidadãos, no fundo, numa perspectiva, outra vez, de cidadania, em que não só nós temos direitos, mas temos deveres. E um dos grandes deveres é a participação cívica. É, de facto, um grande dever. Manuela Magno, em entrevista à Rádio Voz do Sorraia, Partido República e Cidadania, pretende envolver os cidadãos no exercício de um direito de cidadania através da procura de soluções construídas coletivamente e na gestão da coisa pública de forma transparente.